me acorda com um beijo tão doce, sabor de café. Se deita outra vez do meu lado e diz que me quer. O relógio me apressa, mas eu não resisto. Por ela eu dispenso qualquer compromisso. Por ela e por esse prazer, ela deixa o meu coração apaixonado, o meu corpo dependente do seu acostumado. O desejo está sempre presente e prende nós dois. Nesse momento não dá pra fugir, não dá pra deixar pra depois. O nosso amor é sempre assim, não tem hora certa. Basta só um olhar atiçado e a gente começa. O nosso amor é sempre assim, você vem e me chama. De manhã com sabor de café, a gente se ama. Estúdio Jovem das Produções. Ela deixa o meu coração apaixonado, o meu corpo dependente do seu acostumado. O desejo está sempre presente e prende nós dois. Nesse momento não dá pra fugir, não dá pra deixar pra depois. O nosso amor é sempre assim, não tem hora certa. Basta só um olhar atiçado e a gente começa. O nosso amor é sempre assim, você vem e me chama. De manhã com sabor de café, a gente se ama. O nosso amor é sempre assim, não tem hora certa. Basta só um olhar atiçado e a gente começa. O nosso amor é sempre assim, você vem e me chama. De manhã com sabor de café, a gente se ama.